O que eu vou falar aqui acontece com todos os médiuns que incorporam ou canalizam. Acontece com todos. Quem são os espíritos, gente? Nós somos o quê? Espíritos encarnados, né? Os espíritos desencarnados são iguais a nós, só estão sem corpo. Então, eles são espíritos, eles são perfeitos. Mesmo que sejam muito evoluídos, são perfeitos. O Lanto é evoluído? O Lanto é perfeito? Ele é perfeito, o Lanto? Siddhartha Gautama é perfeito? A Rovena é perfeita? Tá. O Osho é perfeito? A Akhenaton é perfeito? Tá. Então, Chico Xavier é perfeito? Mas é um espírito muito evoluído, né? Tá. Então, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ser evoluído não quer dizer que é perfeito. Ser evoluído não quer dizer que não vai cometer erros. Ser evoluído não quer dizer que não vai cometer equívocos. Os evoluídos também erram e cometem equívocos. Eles não são perfeitos. Eles não têm todo o conhecimento do universo. Eles estão aprendendo também. Eles estão adquirindo conhecimentos também, tá? Eles erram e eles, quando vão evoluindo e adquirindo mais conhecimentos, a opinião com relação a alguma coisa do plano espiritual ou do universo que eles têm hoje, quando eles aprendem coisas novas e evoluem mais e expandem as consciências, a opinião deles muda. E aí eles dizem: é, aquela opinião que eu tinha estava errada. Agora é desse jeito aqui que eu penso, porque eu descobri isso, aprendi isso. Eu vi que aquela minha convicção lá atrás estava errada. Isso acontece com todos. O nome disso é evolução, crescimento. Então, imagine, olhem para mim. Vamos supor que venha um espírito agora, incorpore em mim, e o nome dele é Akhenaton. Aí ele traz uma mensagem. Depois o Akhenaton sai. Aí vem um outro espírito, vem um Exu Caveira, incorpora em mim e fala sobre o mesmo assunto do Akhenaton, só que o que o Exu Caveira fala contradiz o que o Akhenaton disse. Aí vem um terceiro espírito. Vamos supor que esse terceiro espírito seja o Pai João de Aruanda. Ele incorpora em mim e o que o Pai João de Aruanda fala sobre aquele assunto vai contra o que o Akhenaton disse e vai contra o que o Exu Caveira disse. Aí as pessoas vão. Aí muita gente diz assim: nossa, eu vi uns vídeos do Pedro, eu vi um, depois eu vi outro, e ele se contradisse muito. Ele, num vídeo ele disse uma coisa, no outro vídeo Pedro disse outra. E num terceiro vídeo Pedro disse outra totalmente diferente que vai contra aqueles outros dois. Olha o que as pessoas falam: ô Pedro. Ô Pedro. Não é. O Pedro. São os espíritos que incorporaram no Pedro. Mas eu não estou vendo os espíritos, não é? Eu estou vendo o Pedro. Então foi o Pedro. E aí o Pedro toma toda essa pancada com a contradição de alguns espíritos. O Pedro apanha por eles. Então, gente. Para vocês verem como é que a vida de médium é difícil, e tem gente que está doida para ser médium. Ai, eu queria tanto ser médium. Cuidado, cuidado, inocente. Cuidado com o que você deseja. Cuidado. Se você for médium do planeta Júpiter ou das Pleiades, vai fundo, vai ser maravilhoso. Mas da Terra, aí pegou. Aí você vai ser estraçalhado. Então, gente, são a opinião dos espíritos. E vou falar uma coisa para vocês. Eles fazem de propósito. Sabia disso? Eles não estão mentindo, não. Eles têm opiniões diferentes lá também. Só que tem uma diferença entre espíritos evoluídos e muitos dos religiosos que estão encarnados aqui na Terra. Lá eles pensam diferente, mas eles se amam, se respeitam e trabalham juntos. Aqui as pessoas que pensam diferente se degladiam, falam mal uma das outras, escarnecem, julgam umas às outras e se separam. Olha a diferença, essa diferença é muito grande. Então, quando as pessoas aqui fazem isso, se separam porque pensam diferente, brigam, discutem, se desgastam, isso demonstra qual é o nível evolutivo deles. Muito baixo. Porque espíritos evoluídos pensam diferentes, mas eles não fazem isso. Eles trabalham juntos, se respeitam a sua opinião uma dos outros e se amam, se divertem. É bem diferente. Então, gente, não existe contradição. O que existem são opiniões diferentes no universo, seja no plano físico ou no plano extrafísico. Tem muita gente, muito espírito que está encarnado, que quando desencarna, chega lá no plano espiritual, continua sem acreditar em reencarnação. Diz lá, bate o pé no chão e fala, não acredito. E é levado à reencarnação. Sabe como é que eles são levados à reencarnação? Os espíritos não forçam eles a acreditarem. Eles vão levando uma vida normal lá, sem sacrificar as consciências dele, num lugar muito parecido aqui com a Terra, então está tranquilo. Quando chega o momento deles, sabe o que, que os espíritos fazem? Eles começam, eles dormem, começa a adormecer eles, começa a dar um sono neles, aí eles dormem. Quando eles dormem, pegam o espírito deles e botam nas câmaras de reencarnação. Aí eles reencarnam. É assim. Entendeu? Senta aqui, titia. Vem, Yoda. Vem, mestre. Senta aqui, mestre. Sei que você gosta de falar. Fala. 800 anos de idade, mestre Yoda. Não, gente, eu só queria contar uma... O grande Jedi. Fala, tia. Gente, o apelido pegou, que não adianta. Pura sabedoria. Ela é a sábia. Eu só estava querendo lembrar um episódio que a gente teve aqui de um irmão que veio se comunicar. Eu já até gravei isso num vídeo, vou trazer de novo. Um irmão que veio se comunicar... que ele veio conversar com a gente, porque ele era evangélico. Eu não sei nem, eu já até falei, mas já me disseram que existe essa cidade em Minas que se chama Ipanema. Legal. É, aí era uma igreja lá dessa cidade. É, eu não lembro o nome da igreja. Eu sei que é uma igreja evangélica nessa cidade de Ipanema. E esse irmão, ele foi uma pessoa muito atuante nessa igreja. E ele desencarnou. Ele até não tem o nome dele lá escrito, mas eu também não lembro. E ele falou que ele demorou a aceitar a reencarnação no plano espiritual. Eles tiveram que mostrar para ele que ele foi um índio Cherokee. Aí passaram, mostraram que ele foi não um só índio. Se viu como índio Cherokee, tá? Porque senão ele poderia falar assim, ah, esse índio aí não sou eu, não. Eles não só mostraram, fizeram ele sentir e lembrar. Ele sentir e lembrar. Tá? Lembrar. E ele falou assim, ele ainda virava para mim e dizia assim, irmã, fazia assim, irmã. Olha só, você sabe que eu fui um índio Cherokee. eu conversava com ele, eu falei assim, então, irmão, para você poder entender, para você poder abrir a mente, evoluir. Então, ele ficou muito tempo, ele disse assim, eu perdi tanto tempo, minha irmã, dentro da igreja, não acreditava em nada, e preguei tanto isso, e agora estou aqui descobrindo aquilo que eu não queria aceitar. Era isso aí que eu queria trazer, que eu acho que você nem lembrava mais, não, né? Não, eu lembro quando você falou isso, eu lembro, do índio Cherokee, eu lembro. Então, gente, cada espírito tem a sua opinião. É claro que tem espírito que tem opinião igual, eles concordam bastante, tem espírito que concorda em praticamente tudo um com o outro, tem espírito que concorda em tudo um com o outro. São bem afinizados, assim, claro que isso existe também. Então, espíritos muito evoluídos, gente, de alta hierarquia, eles também têm as suas convicções, eles têm o seu jeito de ser. Por exemplo, pode ter aqui um espírito evoluidaço, muito evoluído mesmo aqui, três. Às vezes, não é que eu não goste desse, mas eu simpatizo mais com esse aqui. Esse aqui combina mais com o meu jeito, mas eu não vou deixar de ter contato com o outro que não combina muito. Eu vou ficar do lado dele, vai ser meu amigo, vai ser meu irmão, vai ser tudo. E a gente não vai discutir, porque ele tem opinião com relação a uma coisa e eu tenho outra. A gente vai ter uma relação muito boa. Então, gente, eles não vão deixar de externar a opinião deles através de mim, quando eles incorporarem em mim. Vamos falar, eles não vão combinar entre eles assim, vamos falar as opiniões iguais para o Pedro não ser sacrificado. Eles falam, não, é como se eles não estivessem nem se importando com o que vai acontecer comigo. Cada um vai externar a sua opinião e pronto. É, mas não é isso. Eles se importam comigo, mas eles não vão deixar de externar a opinião deles por causa das pessoas que não estão compreendendo as mensagens. Entendeu? Porque é importante que se entenda que tem um espírito incorporado ali no médium, mas está invisível aos seus olhos. Mas é claro que tem pessoas que estão assistindo, que são médiums, elas podem ver alguém atrás de mim, pelos vídeos. Pode ver. Uma luz, ou pode ver até mesmo um espírito, ou vários espíritos. Pode ver. A espiritualidade mesmo mostra para os médiums, para testificar, né, para confirmar, olha, está lá, está vendo os espíritos atrás dele? Está lá. Aí o médium, pela clarividência dele, vê, mesmo que seja um vídeo gravado e tudo mais, a espiritualidade mostra, tem como mostrar. Tá? Isso é para confirmar. Né? Então, gente, vamos entender isso, porque eu percebo, já percebi, já que tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo. Eu vejo pelo que elas falam. Eu vejo pelo que elas falam. Tá te contradizendo. Não é contradizer. Cada espírito tem uma opinião. E alguns vai ter opinião igual do outro. Vai misturar tudo, gente. São vários espíritos incorporando. E outra, a minha opinião pode ser diferente de um deles. Eu não preciso seguir a opinião deles só porque eles estão desencarnados. Eu posso ter mais expansão de consciência do que eles e posso ter mais conhecimentos do que eles. Né? Então, minha visão pode ser mais ampla. Já teve espírito que conversou comigo que queria vir falar isso. Queria falar de uma forma, então eu falei assim, não, olha só, não vamos fazer isso aí, não. Vamos falar dessa forma aqui. É, teve espírito que veio falar para mim uma coisa. Eu falei, não é assim, não, cara. É assim, ó. Aí ele, eu não sabia. Gente, tá desencarnado não quer dizer nada. Se você é analfabeto e desencarna analfabeto, você vai continuar analfabeto do lado de lá. Tá? Se você é médico, você desencarna médico, você vai continuar tendo os conhecimentos da medicina do lado de lá. E o que você não tem conhecimento aqui, você também não vai ter conhecimento lá. Tá? Então, a não ser que você consiga acessar um registro encarnatório teu lá atrás, que tu foi um médico lá daquela época, aí tu vai lembrar um monte de conhecimento de medicina, mas tu vai lembrar os conhecimentos de medicina daquela época, não atualizado, tá? Então, gente, o negócio é bem diferente. Então, é necessário que a gente entenda como funcionam as coisas, porque é assim. E outra, eu também não sou perfeito, não. Eu posso errar também. Tá? Eu posso errar. E se eu errar, eu peço ajuda para alguém me explicar o certo, porque eu quero aprender também. Tá? Eu também tô aqui para aprender. Então, se eu errar, não é para mim para cortar minha cabeça fora, é para me ensinar. Quando vocês erram, não corto a cabeça de vocês fora. Entendeu? Então façam um mesmo comigo, sejam legais comigo. Se eu errar, vocês me ensinam. Porque eu também quero aprender. Eu não tenho todo o conhecimento no universo, não. E eu posso errar também. Tá? Então eu venho falando até mais devagar, mesmo que tenha um livro de informações na minha mente, às vezes eu venho falando pausadamente, que às vezes eu quero que falar na mesma velocidade do meu pensamento, eu me embolo. O próprio Chico Xavier chegou outro dia, sentou do meu lado, né, e falou, meu filho... Fala devagar, eu sei que a sua mente corre muito rápido, comigo era assim também. Vê lá uns vídeos meus lá no YouTube, olha como é que eu falo devagarzinho. Era eu ali que estava segurando, não estava fazendo tipo não, porque se eu falasse da mesma velocidade da minha mente, nossa, eu ia me embaralhar todo, eu ia me desgastar, porque desgasta, gente. Desgasta, tu fica com a língua seca, tu fica cansado, baixa até a vibração, sabia disso? Porque aí começa a entrar ansiedade. Aí baixa a vibração. Outra coisa pra falar. Aí eu tô fazendo isso, tô falando mais devagar. Eu não tô fazendo tipo, não. Se as pessoas acharem que tá muito lento, tem um negocinho na tela do YouTube, três pontinhos. Tem um preto velho aqui que falou para não fazer isso, tá? Mas eu vou falar para você. Tem lá velocidade. Você aperta os três pontinhos, tá? Velocidade de reprodução. Você pode botar 1,25, 1,5, 1,75 e duas vezes mais rápido. Mas não bota duas vezes mais rápido, não, gente. Não vai ficar muito. Bota 1,25, 1,5 no máximo. O preto velho vai puxar minha orelha depois, porque ele fala que dá ansiedade se botar isso muito. Mas às vezes 1,25 não fica tão, não. Já fica bem mais tranquilo. Pode falar. Não, esse tem uma outra questão também para abordar, que é a questão que nós estamos numa. Nós temos que entender que nós temos a justiça e a misericórdia, as duas caminham juntas. Justiça e misericórdia. Então, muitas das vezes, vem espíritos da justiça para falar, como depois também vem espíritos da misericórdia e falam de uma outra forma. A gente tem que entender que até aqui encarnado também tem a mistura. Tem espírito da justiça encarnado e tem espírito da misericórdia encarnado. Quem é que está te ajudando nos resgates? Nos resgates de espírito? No resgate é a Maiara. Vai lá com ela. Lá. Tem um espírito que suicidou aqui no chão se arrastando. Tá. Então é para abordar isso, porque quem está encarnado, que é espírito da misericórdia, vai trabalhar de outra forma. Sônia, está vindo vários espíritos, pessoas que se suicidaram aqui. Vai lá com ela lá. Não é que eu... Entendeu? Eu vi agora. Ele está numa situação bem deplorável, bem ruim. Então, gente, isso que a Sônia falou, existem os espíritos mais voltados para a misericórdia e os mais voltados para a justiça. Mas o de justiça não quer dizer que ele não tenha misericórdia, ele tem misericórdia. Todos eles têm os dois. É que eles são mais voltados para a justiça e outros são mais voltados para a misericórdia. Então, o jeito deles é diferente. Tá? Então, aquele que é voltado para a misericórdia, ele vai ser mais mansinho, amorosinho, vai ser tipo Chico. Agora, aqueles que são voltados mais para a justiça, é tipo eu. Tá? Eu amo todos, mas eu não fico, nem sempre eu falo daquele jeitinho. Então, é como se eu tivesse as duas polaridades. Por exemplo, eu não sou bipolar não, tá, gente? Então, se vocês lerem sobre o arquétipo de Ogum, leiam sobre os filhos de Ogum. Os filhos de Ogum, eles podem ficar calminhos, amorosinhos, mansinhos, mas também eles podem virar uma espoleta, uma bomba. O filho de Ogum é assim. Eu tenho isso, porque eu sou filho de Ogum. E esse uma característica do meu espírito. Então, eu posso falar de uma forma tranquilona, mas eu posso falar de uma forma também mais incisiva. Não é Exu, é o meu espírito. E os Exus usam isso em mim, quando eles querem falar mais incisivo. Tem espíritos de alta hierarquia, por exemplo, o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel é um espírito da justiça divina. Mas não quer dizer que não tem amor e nem misericórdia nele. Tem. Só que ele é mais justiça. Então, muita gente já viu Miguel canalizado aí em algumas pessoas, ele falando de uma forma incisiva, as pessoas falam, nossa, mas Miguel nunca falaria assim. Não falaria? Você conhece o Arcanjo Miguel? Fala, gente. Fala. Ele fala de uma forma mais incisiva quando ele quer exortar, sim. Ele é um espírito. Ele é muito evoluído, mas ele é um espírito como todos nós. Ele só é mais evoluído. Tá? Então, ele pode dar umas broncas, porque ele sabe muito bem com quem ele está falando. Tá? Quem está tudo bem, ele não vai falar desse jeito. No mundo regenerado, ele vai falar de outra forma. Lá não precisa dar esporro. No mundo regenerado, totalmente regenerado, não precisa falar incisivo. Todo mundo lá já está na regeneração plena. Então, o tratamento lá é outro. Né? Então, nós temos que ter isso na nossa mente, nós temos que ter isso na nossa mente para que a gente possa entender o que está acontecendo. Por exemplo, um médium que incorpora só dois, três espíritos, ele trabalha só com aqueles dois, três, ele incorpora sempre aqueles dois, três espíritos, fica mais tranquilo. Agora, um médium que incorpora muitos espíritos, aí vai ter isso, vai ter, cada um vai falar de um jeito, tá? Vai ter essa confusão toda. E esse médium vai sofrer mais, porque as pessoas vão vir em cima dele, porque vai ter mais contradições. E vai ter mais jeitos de falar diferente, porque cada um espírito tem um jeito. É diferente três espíritos com jeito diferente para 30 espíritos com jeito totalmente diferente. São 30 contra 3. Tá? Então vai ser uma miscelânea, porque não existe limites para a incorporação. Isso aí é uma doutrina que algumas pessoas muito ortodoxas, muito doutrinárias, criaram, que estabelece um limite. Não existe. Quando tem resgate nos centros, que passam vários pelo médium para ter o choque anímico, passam quantos? Passam 50? Passam 100? E vários falam através do médium. Ele está incorporando um atrás do outro ali. Por que não pode então incorporar vários? Isso aí é doutrina, isso aí é ortodoxia, mente fechada. Tá? Não existe isso, colocar limites no trabalho espiritual tá? Que o trabalho espiritual pode se acontecer muitas coisas, muitas. Eu já fui levado em naves que o extraterrestre, ele, a nave se locomovia com a mente dele, tá? E ele me levou no multiverso. Ele adentrou a linha do tempo. Eu fui no passado, fui no futuro. Eu vi um outro Pedro, eu em outro lugar, em outro planeta. Ele me mostraram, tá? Um outro Pedro num multiverso, tá? Isso lá é normal. Para cá é loucura. Foi como eu disse. Pentateuco de Kardec, dos espíritos e tudo mais, chegou no dia 18 de abril de 1857. São cento e poucos anos. Isso não é nem um piscar de olhos para a espiritualidade. Não é nada. Então o negócio chegou agora, cento e poucos anos. Por isso que tem essa confusão toda. As pessoas não se entendem. Cada um tem uma convicção. Tudo é obsessão. Tudo está obsidiado. Tudo está fascinado, tudo está subjugado. Por quê? Ainda não se entendem. E o pior, pegam aquilo ali como se fosse tudo, sendo que tem muito mais. E não aceita nada além do que está ali. E o que está ali é estudado de uma forma totalmente fechada. O que está sendo estudado, a pessoa não consegue expandir a mente para fazer com que aquilo se transforme em algo maior. Fica só naquilo, interpreta ao pé da letra. Isso demonstra o quê? Menos adiantados. Mesmo que sejam muito intelectuais e muito inteligentes, são muito menos adiantados. Porque se fossem espíritos muito evoluídos, encarnados, eles iam fazer daquela leitura ali muito mais coisas e iam enxergar as coisas muito mais amplas e iam entender, ia vir na hora. Se tivesse uma conexão forte com a fonte mesmo, ia vir na hora. Ó, filho, tem muito mais no universo. Isso aí é só um beabá que eu estou mandando e tal, e já está dando essa confusão toda. Imagine se eu mandasse mais. Tá? E isso vai ser atualizado no momento certo. Na verdade, já está sendo atualizado. Aqui na Casa Plataforma de Oração e em outros lugares que também já estão, já médiuns já estão trabalhando e já estão sendo usados pela espiritualidade para atualizar as coisas, né? E sempre que vai haver em planetas primitivos como esse aqui, sempre que vai haver uma expansão de consciência, um salto, é feito na base de lutas, de guerras, de muita discussão, muito estresse, muita esquentação de cabeça. Sempre. É um parto, é uma guerra para mudar o pensamento. Né? É um dilema para ampliar o pensamento. É um dilema. Né? Não é feito amigavelmente. Né? Jesus mesmo disse, em meu nome vão se matar, vão se degladiar. É o que está acontecendo. Mas isso só acontece aonde? Planetas onde habitam humanidades extremamente atrasadas. Que humanidades evoluídas, quando tem que atingir um outro patamar, é totalmente diferente. Eles se abrem assim, é uma festa, todo mundo recebendo aquilo novo. Eles não ficam dizendo, isso aí não pode, só pode isso aqui, isso aí é loucura. Não, eles sabem que tem mais coisa e eles se abrem para receber. Eles querem. Tá? Então isso demonstra a diferença, diferença, diferença, diferença. Tá? É, geralmente, quem tem a mente fechada, não é uma regra isso, tá? Mas imagine uma pessoa que agora está com 75 anos de idade e ela está na doutrina espírita desde nascença, ou está na religião evangélica desde nascença, naquela visão mesmo bem religiosa, porque muita gente faz do espiritismo uma religião fechada, né? Não é a religião o problema, são as pessoas. Então imagine a pessoa, não é a religião, a pessoa. Um umbandista com 75 anos de idade que nasceu naquela umbanda, bem umbanda mesmo, né? Cheio de ritual e tal, antiga, né? E aí você chega agora e tenta mudar a cabeça dessas pessoas para algo mais expandido, fala assim, ó, fulano, não é mais assim não, isso aí não está se usando mais, agora é assim, ó. Isso aí é antigo, já foi, não precisa disso aí não, agora a visão é essa aqui, ó. Essa pessoa de 75, 80 anos, que tem a mente fechada, que nasceu naquilo ali, vai mudar o pensamento? Não muda, gente. Tu só vai gastar saliva com ele. Ele vai vir sempre com uma teoria. Não, mas aqui, ó, a palavra diz isso, a Bíblia diz isso, isso, com aquela visão estreita, interpretando ao pé da letra. E ele não sai daquela visão. Você é dar murro em ponta de faca, tá entendendo? Quer ver um exemplo? Eu sou daqui do Rio. Eu fiz um bate-volta para Juiz de Fora, Minas. Fui sozinho. Fui lá. Aí eu paro num local lá para fazer um lanche. Aí passou um senhor que ele aparentava ter uns 70 e poucos anos. Aí ele olhou para minha moto e falou assim, você tá com a minha moto. Brincando, né? Porque ele tinha uma igual. Aí eu desci da moto e comecei a bater papo com ele. Aí ele foi falando da moto dele, eu fui percebendo que a moto dele não era igual a minha. Era parecida. Era muito parecida, porque era da mesma marca, mas a dele era uma 650 e a minha uma 900. Mas elas são muito parecidas. Não, elas são bem parecidas mesmo. Só que a dele era um pouco mais... Ela, como a dele é menos cilindrada, é um pouco mais estreita. E a minha é mais gordona. O motor é mais grandão e muda algumas coisinhas. Então, ele não conseguiu identificar a diferença. Aí eu expliquei para ele assim, aí surgiu o assunto de calibragem de pneu, né? Porque o manual, ele manda botar uma calibragem muito alta, porque o manual, ele visa um monte de coisa acontecer, chuva, buraco, o desgaste do pneu com a calibragem alta, realmente ele dura mais, só que com a calibragem alta, ele fica parecendo uma bola de basquete, fica quicando e não tem aderência nenhuma na pista. Você perde segurança. Tanto é que os pilotos, quem conhece aí, sabe que eles jogam a calibragem lá embaixo para o pneu grudar no chão. Aí eu falei para ele, não, eu boto essa calibragem aqui e tal. Aí, sendo que a moto dele, apesar de ser uma cilindrada menor, o pneu de trás é mais fino, mas o da frente é a mesma grossura do meu. É o mesmo diâmetro, o mesmo tamanho o da frente. É um 120, 70, 17. O meu e o dele. Só que no meu... O manual manda botar no da frente, o manual manda botar 36 libras, no dele manda 32. Peraí, se o pneu é o mesmo tamanho, por que que no dele manda botar 32 e no meu 36? Da engenharia da moto, é o peso da moto, são várias coisas. Então, eu falei para ele a calibragem que eu boto. Aí ele não aceitou, eu boto bem mais baixa para grudar mais. Ele não aceitou de jeito nenhum, gente, essa explicação da calibragem. Eu na paciência explicando para ele ali detalhe por detalhe da calibragem, como é que funciona, o que que acontece. Eu falei para ele, quando você roda, o pneu infla, tá? Ele vai aumentar umas 4 libras, porque o pneu esquenta, aumenta umas 4 libras. Se você botar do manual, vai aumentar mais 4. Do manual já fica duro. Quando tu andar, o pneu vai esquentar, vai aumentar mais 4 libras, vai ficar mais duro ainda. Vai ficar perigoso. Qualquer ondulação, qualquer desnível na pista, tu vai voar longe, porque tá quicando. Cara, eu falei para ele em detalhes tudo. O cara não aceitou de jeito nenhum e falou que vai continuar colocando a calibragem do manual. Aí, o que que eu fiz? Eu já conheço, já sei como agir, já sei tudo. Aí, eu parei de falar, porque eu vi que não ia adiantar. E mudei de assunto. Mudei de assunto. Botei a mão no ombro dele, abracei ele, dei de assunto total. Mas não fiquei odiando ele, nem fiquei com raiva dele, nem perdi a paciência com ele. Eu entendi o que estava acontecendo. O cara já tinha uma idade. A cabeça dele não vai mudar. Ele vai ter que reencarnar, gente. Vai ter que reencarnar. Exatamente. Entendeu? Aqui são igual os religiosos. Esses religiosos com mente fechada, que não aceita... isso, não aceita aquilo, aí discutem. Não discute. Se ele não aceita, deixa, fala na linguagem dele, diminui todos os seus conhecimentos, diminui tudo, toda a tua expansão de consciência, faz isso aqui com a tua expansão de consciência, e fica do tamanho da expansão de consciência dele. É chato, é entediante pra caramba, muito entediante. Não tem desafio, não tem, é muito beabá. Tu tá lá no doutorado e tu tem que ir pro maternal de novo, mas é a única forma que ele vai entender. E faz isso com amor, com paciência. Isso é bom para tu treinar também, paciência, amor, né? Isso está sendo bom para mim também. E aí você fala, E ele vai viver 100 anos. Ele vai continuar com aquele pensamento até os 100 anos. O que, que a gente tem que fazer? Por isso que Deus é a reencarnação, uma bênção. O que, que Deus vai fazer? Quando ele desencarnar, ele chegar no plano espiritual, lá a consciência dele também não será sacrificada. Ele vai continuar, eles vão colocar ele num local de acordo com aquilo tudo que ele entende, daquele jeito limitado. Mas quando ele reencarnar, vão fazer assim, ó. Vão pegar ele, vão fazer assim. Os programadores da reencarnação vão fazer assim. Ó, você vai colocar ele agora naquela família ali que tem uma expansão de consciência bem maior. Aí ele vai para lá. Quando chegar lá, aí aquelas pessoas vão ajudar ele a ter uma expansão. Ele vai estar no esquecimento, não vai lembrar daquela mente fechada. Aí ele vai estar limpinho, é como se fizesse um reset nele. Aí ele vai estar limpinho para receber todo aquele conhecimento de consciência expandida que vão dar para ele na outra encarnação. Aí ele vai pensar de outra forma, ele vai evoluir. Aquela forma que ele pensava na outra, já foi. Já foi. Ali agora ele vai expandir. Sim, claro, mais ou menos. Às vezes ele traz alguma coisa de lá e ele vai ter um jeitinho, que nem muitos espíritos, que trazem aquele jeitinho totalmente católico da Inquisição, né? Transformou os mentores em santos. Né? Os santos agora são os mentores, aquela mente fechada, fez do espiritismo doutrina, né? E tudo mais. Né? É igualzinho quando era na igreja. Isso tem? Tem. Mas mesmo assim, mesmo eles com esse pensamento, eles estão muito melhores do que quando estava lá. Pode ter certeza. Pode estar ruim, mas está bem melhor do que estava lá. Já deu um saltinho. Mesmo que esteja ortodoxo, mesmo que esteja com a mente fechada, já deu um saltinho. Com certeza, se vocês pegarem uma tela para vocês verem como é que era lá e comparar com agora, que vocês estão achando que está ruim, lá era pior. Quando eles eram lá da Inquisição... Lá no catolicismo, lá na Inquisição, era bem pior. Vocês vão ver que está ruim agora, mas está bem melhor do que estava lá. Ou seja, então deu resultado. É assim que a espiritualidade trabalha. Então, esses que são ortodoxos, ainda está no ponto que tem que estar? Não. Aí eles vão reencarnar de novo. E aí vai indo de novo. E ele vai crescendo. E vai indo. Aí quando ele expandir muito... que tiver maravilhoso, já acabou a ortodoxia, acabou a religião, ele já está com uma visão cósmica e universal, só que não acabou ali. Aí vem um outro patamar evolutivo que é fora da compreensão humana, que para esse outro patamar ele tá limitado. Mas ele já expandiu para caramba, né? Para a gente. Mas para o outro patamar que os outros querem, ele está limitado. E isso é evolução, ela não para nunca. Ela não para nunca. Você sempre vai estar limitado. Vai ter sempre algo mais. Vai ter sempre algo mais. E sempre vai ter muitos espíritos mais evoluídos do que você no universo. Do que todos nós. Do que eu, do que a Sônia. Sempre vão ter muitos. Então não tem o porquê ficar vaidoso, arrogante, prepotente, se achando o mais evoluído do universo. Porque sempre vão ter muitos outros maiores. E graças a Deus que é assim, porque aí a gente tem gente para ensinar para a gente, né? Imagine se você fosse o mais evoluído. Aí você ia ser totalmente diferente, né? Esse é Deus. Ele é o mais evoluído de todos. Esse é Deus. Só ele. Só ele. Então, a gente tem que ter esse pensamento, porque é desse jeito. Então, não tem motivo para vaidade. Não tem motivo para ficar arrogante, para ficar prepotente, ficar com aquela soberba do saber. E às vezes a pessoa ela diz, não, eu não tenho soberba do saber, eu não tenho isso. Ou então ela não fala, ela tenta demonstrar que ela não tem aquilo. Mas quando ela começa a falar, você percebe que ela tem. Muita gente não percebe, porque ela fala com tanta sabedoria, fala com umas palavras tão floreadas, tão bonitas, que tu não percebe que ela é soberba, mas ela é. Entendeu? Então, o mais importante é a gente não esquecer, manter sempre aquela humildade, ter essa visão de universo, com aquela humildade. Não é porque você está fazendo um tipo, né? Não é porque você está sendo, eu estou sendo modesto. Não, é a verdade. Não está sendo modesto, não é a verdade. Sempre tem muitos mais. Então, a gente... só que nós temos que entender que existem espíritos muito evoluídos. Vamos supor, bota um espírito em Marte, Marte já é regenerado. Bota um cara que vem lá de um mundo celeste em Marte, ele vai ser o quê em Marte? Pô, ele vai ser evoluidaço, estrondoso. Mas para Marte, para outros lugares no universo, ele não é tão evoluído assim. Mas para Marte, ele é evoluído. Eu tô lá, ele pode falar em Marte, eu sou mais evoluído aqui, eu sou evoluidão. É mesmo, para Marte. para Marte, mas para outros lugares não. E ele vai ter humildade. Ele só vai falar assim: eu sou o mais evoluído aqui em Marte. Mas ele não está sendo arrogante, vaidoso e soberbo. Ele está falando a verdade. Tá? Não é arrogância. Mas é bom evitar falar isso em determinados planetas. Em Marte ele pode falar que não vai ter problema. Eles vão entender e eles vão confirmar. Realmente é o mais evoluído. Ele nem precisa falar. As próprias pessoas vão falar. Mas se ele falar isso num mundo de provas e expiações, aí vai dar problema. Aí vai dar problema. Porque humanidades que vivem em planetas atrasados, elas geralmente são muito orgulhosas, demonstrando assim a sua inferioridade. E aquela pessoa que é muito orgulhosa, ela não aceita nada acima dela. Tá? Tudo que está acima dela, ela ataca. Porque isso é o orgulho. Tá? E o orgulho é uma característica de humanidades primitivas. Humanidades evoluídas não têm orgulho. Tá? Eles já agem de uma forma diferente, totalmente diferente. A conexão deles com Deus, a atitude deles com relação aos assuntos espirituais, com relação às práticas, é totalmente diferente das doutrinas daquele planeta, das religiões e tudo mais. Totalmente diferente. É tão aberta que não entendem. Tá? E isso é normal. Pode. Não tem problema. Pode fazer. Eu vi essa semana que o Papa falou mal de Jesus, dizendo que Jesus foi fracassado na cruz. Não, Jesus, quando foi crucificado na cruz, ali ele estava ganhando a vitória. Ele estava sendo vitorioso. Sabe por quê? Em planetas muito atrasados como o nosso, planetas muito primitivos, as coisas que a espiritualidade precisa trazer através de alguém, um conhecimento, por exemplo, conhecimento de Jesus, precisava propagar para o planeta inteiro. Sabe como é que eles fazem para propagar? Através da confusão. Confusão. Foi o que Jesus fez. Ele fez uma confusão, não fez? Ele era um desordeiro, né? Então, muita coisa ali é feita de propósito. Porque o povo daqui chama a atenção deles é a confusão. Ele é instruído, mas de acordo com a visão dele, com o nível evolutivo dele, o nível de expansão de consciência dele. E outra, né? Porque ele é papa, que ele é um espírito evoluído. Ele pode ser um espírito muito atrasado. Exatamente porque ele tem esse pensamento, eu já digo que ele é atrasado. Não existe Papa real, existe, esquece Papa, vamos falar da conexão com Deus. Papa é religião, e isso religião é coisa totalmente primitiva. Não existe Papa em Marte, nem em Júpiter. Existem espíritos evoluídos, muito iluminados e com ligação com a fonte, sem religião e sem doutrina. Tá? E não quer dizer que ele está com Papa que ele é um Deus encarnado. Na maioria das vezes são espíritos extremamente endividados. Sim, sim, tudo bem. E ele também não está morto, ele está vivo, ele só está em outra dimensão. Então, o que, que acontece? Nós temos que ter esse tipo de visão para que a gente possa entender como é que funcionam as coisas no universo, que é porque tem muita coisa aqui que está entranhado muito no planeta, é um sistema de crenças muito forte que é estabelecido. Então, um Jesus da vida, ele não vai seguir o sistema de crenças daqui. Ele vai trazer uma visão cósmica do universo, mesmo que ele esteja no esquecimento. A postura dele vai ser diferente em relação a muita coisa. Ele pequenininho vai dizer, não precisa disso, não precisa daquilo. Isso aí não tem nada a ver. E para quem ele vai falar isso são pessoas que aquilo ali, para aquelas pessoas, tem muito a ver e tem que ser daquele jeito. Se for fora daquele jeito, não é aceito. Como é que fica, então? Como é que vai resolver? Se para essas pessoas é daquele jeito e daquele jeito não pode ser diferente. E aí Jesus, com 10 anos de idade, chega e fala, pequenininho, não pode, não precisa. O que vão fazer com o moleque? Vão dar umas palmadas nele, né? Entendeu? Então, antigamente, se você falasse determinadas coisas, até queimavam você, né? Você tinha que ficar caladinho, né? Crucificavam. Hoje eles queimam e crucificam de outra forma. É, hoje a crucificação é com a língua. Hoje a crucificação e a fogueira da Inquisição é na língua e nos dedos também, com que se escreve. Entendeu? Continua a mesma coisa. Só deu uma melhoradinha, não estão assassinando. Mas está bem ruim ainda. Está bem ruim. Nós temos que ter essa visão, gente, de que o espírito desencarnado ele pode ser mais evoluído do que o médium que está encarnado ou menos evoluído. Depende do espírito. E cada espírito tem uma opinião, cada espírito tem uma forma de pensar, cada espírito tem um jeito de ser. Uns são mais calmos, outros são mais agitados, outros são mais pacientes, outros são menos pacientes. Cada um tem um jeito, são pessoas. Pessoas diferentes, que mesmo às vezes que estejam vivendo no mesmo contexto, eles podem ter uma opinião diferente com relação. Muitos espíritos evoluídos, às vezes eles têm uma reunião, muitos extraterrestres, eles resolvem alguma coisa. Aí eles fazem, então, beleza, já teve votação, resolvemos. Vamos colocar em execução. Aí quando executa, sabe o que acontece? Pode não dar certo. Não dá certo. E eles são evoluidaços. E o que eles resolveram aplicar não deu certo. O que eles têm que fazer? É recomeçar, fazer de novo. Agora vamos fazer desse jeito aqui, até dar certo. Ou seja, se não deu certo, eles erraram, né? Então tem que reformular e fazer de outra forma. E eles são evoluidaços. Então, gente, esse negócio de perfeição, para atingir isso aí, é bem... demora, e mesmo atingindo a perfeição, qual é o nível de perfeição? Porque existem níveis de perfeição. Tem esse nível de perfeição aqui, mas tem esse aqui. Tem esse aqui e tem esse aqui. Porque a perfeição ela não para ali. Ela vai se aperfeiçoando. Essa perfeição ela se aperfeiçoa dentro da perfeição. Tá? Então é muito complexo. Por isso que eu falo que a gente tem que... sabe qual é a forma de você não se desgastar? Você viu que a pessoa está irredutível, o pensamento dela é aquele e tal? Faz que nem eu fiz com o senhorzinho da moto lá. Encerra o assunto. Muda de assunto. E você vai mudar para um assunto, como você já conversou com aquela pessoa um tempinho, o que você vai fazer? Você vai mudar para um assunto que é um assunto de acordo com o que ela aceita. Aí vai dar tudo certo. De acordo com o que ela aceita. Aí acabou a discussão, aí tu não vai se estressar, porque você pode não baixar a vibração, mas aquela pessoa que tu está contrariando, ela pode baixar, porque ela pode não estar fazendo a reforma íntima que você está fazendo. E as chances dela não estar fazendo a reforma íntima igual a você são imensas, porque a maioria das pessoas aqui da Terra não fazem a reforma íntima, e os que dizem que fazem não estão fazendo da forma que deveria ser feito. Tá? Então são poucos os que estão fazendo de verdade uma reforma íntima saudável, sem fanatismo, sem religião, sem extremismo religioso, ou de uma forma muito pouca. Tem gente que está fazendo legalzinho, mas é muito pouquinho, porque no fundo fala de reforma íntima, mas quer ficar na zona de conforto, não quer sair daquela zona que está. Fala de reforma íntima, você tem que ser, mas não faz como deveria. Tá? Então, o segredo, gente, nesse momento, é não se estressar, não se desgastar, não vale nem um pouco a pena, porque não resolve, a pessoa vai continuar com aquele pensamento. Então, você vai compreender aquilo e você vai falar da forma que ela entende. Sabe quem fazia isso? Jesus. Ele não se estressava com ninguém. Quando ele via que não estava entendendo o que ele estava falando, ou ele parava de falar, ou ele mudava de assunto, ou falava de uma forma mais beabá ainda, mais maternal ainda, para entenderem. Quando ele via que não estava dando certo, falava, não está no momento, daqui a 10 mil anos eu falo com ele. Sim, eles falam assim, esses espíritos falam assim, isso daqui, daqui a uns 5 mil anos eu falo com ele. Tá? Tem gente que é assim, gente. Tem gente que eu já conversei e falei, caraca, isso aqui, acho que só daqui a uns 10 mil anos para eu falar certas coisas. Sim, gente, é desse jeito aqui. Aqui é uma mistura danada de nível evolutivo. Então, a gente tem que agir desse jeito pra gente não se estressar. Senão tu vai se estressar, tua vibração vai cair, tu vai dormir mal, tu vai ter pesadelo, vai ter dor de cabeça, vai ter um monte de coisa ruim. E eu venho fazendo isso agora. Nada, nada me aborrece, nada pode tirar minha tranquilidade. Minha tranquilidade está valendo ouro. Eu não vou baixar minha vibração, cortar a conexão com o pai por causa de gente, como é que eu posso dizer, que ainda está muito, uma limitação muito grande. Porque geralmente tem muita gente que está com essa limitação, que se você for contra ou tentar explicar, não sei o quê, ela pode agir, como eu disse, ela pode agir de forma violenta. E você sente a energia. Ela começa a ficar agressiva. Aí já não fica legal. Porque aí ela já está fazendo magia para você. E você pode estar contribuindo com aquilo que ela está fazendo. Porque você tem que entender que ela é ignorante. E você está provocando ela a fazer magia para você. Então, tu vai responder pela magia que ela está mandando para você. Porque você instigou. Então, se você percebeu que ela é assim, para. Porque você está prejudicando ela. Na ignorância dela, ela está mandando aquela energia para você. Mas se você parasse de falar, ela não ia mandar. Então, tu ia poupar ela de adquirir aquele débito. Se você pode poupar aquela pessoa de adquirir esse débito, se você tem essa consciência e você mesmo assim insiste, o que, que vai acontecer? Quem vai adquirir o débito é você. Ela vai adquirir porque mandou e você também vai adquirir porque você poderia ter feito com que aquilo não acontecesse. Sabe? É bem complexo, né? Mas é desse jeito. Tá? Eu estou falando isso porque eu já me estressei. Tá? Eu já me estressei. Principalmente quando eu era mais novo. Eu já me estressei, eu falava mesmo e tal, discuti e tal, e só não trouxe nada de bom. A pessoa continuou com aquele mesmo pensamento, não parou. Ela não, gente, tem gente que assim, que é muito fanática, muito, muito fanática mesmo, aquela mente fechada, aquela visão religiosa, aquela, principalmente quando é aquela visão de só existe céu, inferno ou descanso eterno para acordar no juízo final, essa visão bem infantil, bem primitiva, bem atrasada, e a pessoa não tira aquilo da cabeça, gente, com esse tipo de gente, vocês só vão se estressar. Só vão se estressar. E vai arrumar inimizade. A pessoa não vai querer mais falar com você, vai achar você chato, vai achar você... Entendeu? Vai chamar, vai dizer que você está desviado, que você é rebelde, que você... Vai dizer isso tudo. Que você está com capeta, está com diabo, entendeu? Que você não está liberto, vai dizer isso. Essas linguagens bem primitivas, tá? Bem atrasadas. Tá, então, a gente tem que ter essa consciência de que nós estamos, a gente tem que ter uma visão de universo. Vamos fechar o olho e olhar o planeta. Agora olha tudo em volta, que é infinito. As várias galáxias e os seres evoluídos que estão evoluidíssimos. A Terra fica bem atrás. Vamos esquecer os primitivos. Então, você tem que entender, compreender onde você está. Você tem que visualizar na mente o universo. E você tem que entender, caraca, eu estou aqui, ó, e aqui é muito atrasado. Então, eu tenho que agir com sabedoria várias vezes com relação a algumas coisas. E várias vezes eu vou ter que ficar em silêncio. Várias vezes você vai ter que ficar em silêncio. Sim, é o silêncio. Não tem outro remédio. Várias vezes você tem que ficar em silêncio. Tá? E outra coisa, quando os mentores exortam, são os mentores que estão exortando. Não sou eu. Eu sei que eu estou participando da comunicação porque eu estou consciente e eu deixo eles exortarem mesmo. Porque eu sei que tem que exortar. Tá? Mas eles estão exortando. E eu também exorto. Eu, Pedro, eu também exorto. Também. Se tiver que exortar. Tá? Mas aí você tem que ver como é que você vai. Né? Né? Que aqui tem certas coisas aqui que tem que ser tudo com jeitinho. Né? Tem que chegar. Né? Tá? Então, eu aplico isso em vários, vários locais. Vários locais, porque o importante é você ficar tranquilo, ficar bem e você entender que você também está evoluindo, também está em processo evolutivo e você não é dono de tudo, do conhecimento todo, vai vir outro que vai te explicar, só que você tem que estar aberto para o que o cara que vai vir vai te dizer, você tem que estar aberto, né? Porque até onde vai sua expansão de consciência? Até onde? Ela vai até onde? Ah, tem uma expansão grande, beleza, mas vai até onde? Existem outros no universo com a expansão de consciência 3 vezes maior do que a tua. Outros 10 vezes, outros 50 vezes. Aí tua expansão de consciência ficou pequena. Ela está expandida para cá. E para o cara que é expandida 50 vezes mais? Tu é limitadão. Aqui tu tem uma expansão danada. Lá no cara que é 50 vezes mais, tu é limitado para caraca. Tu é praticamente um Neandertal. Entendeu? Então a gente tem que ter essa visão. Tá? Então é isso, né? Fica esse bate-papo aí pra gente dar uma dar uma refletida para poder a gente começar a agir um pouco mais saudável, um pouco melhor com as coisas e compreender, né, as coisas espirituais, tá? Não existe contradição, cada um tem uma opinião, cada um espírito tem uma opinião, uma não é errada e a outra é certa, não é isso. É bom ouvir todas, porque todas têm um fundo de verdade, todas têm uma verdade. Então não vamos, contradiz, não, gente, vamos pegar todos, todos têm uma verdade, tá? Vamos agir de uma forma diferente, porque quando você entra em fúria e julga, está contradizendo, não sei o quê. Isso é característica de primitividade, de gente que não está sabendo crescer, tá? Vamos agir de outra forma, né? Sem julgamento, sem violência, sem agressividade. Lembra que você tem que amar todos. Se você não amar todos, você não se ama. Porque se você odeia alguém, você se odeia. Porque você e esse alguém são um. Então, se você odeia e ficou com raiva de alguém, você fez isso com você mesmo. Tem que ter isso na cabeça, tá? Então, é isso, gente. Valeu.